Alfa Nível de voo 960, autorizado direto Coral. Atenção, nível 160, autorizado direto Coral, azul 2591. Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 4235. Sam 3895, voe Motiva. Motiva, Sam 3895. Centro Recife, frequência 125, decimal 1, 90133, decimal 25. 251, 3325, boa noite, 3295. Salvador, boa noite, 3327, cruzando 80, farol 60, 31, Ione, identificação. Autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, renegar no 013. Chegada Bonf, desça para 4 mil, 613. Como foi o ajuste, 63? Ajuste para onde, né, 6313? Obrigado. Transcópia? Sierra Bravo, Tango, Charlie, nível 320, autorizado, via Everest 50, na cola da pista 1-7, primeira curva direita, verso da saída da El, leda após leda, Bidev, Bidev intercepta a sai conforme rota, controle 1935, transponda 5066. Tank uniforme, cotejamento correto. Para acionamento, chame na frequência 1895. Vem chame tá cruz, quem que fala? Uniforme, tá livre, tá, chame aí na papá. Essa para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, acionando 63, 1-3. 2000, original. Ingresso é Forte Nelly, pronto, pistão na 7, fiz tempo. Informe ajuste 1013. Controle Gol 1888. 1888, desça para 4000 pés na chegada a bom, fique legal no 013. Bom, viu, no 013. 4000. Uno 888, desça para 3000 pés. 3000 pés com Uno 888. Para 2. Eu acho que é só 210 para o Recife. Fox Fox, quanto coca? 210 autorizado Recife. Confirme o pátio que se encontra a pista aqui da cola. Autorizado 210 Recife, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 1935, transponda 5105. Onomi 707. Gente, direto de Simbra, 1710, desce da 63. 1-4, 6-3-1-3. Pronto, 7-8-5. Esquente, me fala, chama a torre 1-9-8, decimal 9-5, está na frequência do controle. Está livre da colagem, esquente, me fala, vento 9-5-0 graus, 5-9. Para o táxi 3305, 179 a bordo, está com 2,50, está na Natal. Felipe, táxi 3305, chame no ponto de espera 4. Chamar no ponto de espera 4, 3305. Tem aquele farm de colar os 50. Chame 1935, controle, bom voo. Chama na 1935, uma boa noite, bom trabalho, senhor. Vamos lá, 3-3, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 9-5. Completo, chame a torre do 8-9-5, chame a 6-3-1-3, boa. Azul 25, 9 euro, 10 milhas para coral, serviço radar encerrado, submantenha nível de voo 60, chame o controle, aliás, frequência no 20-1. Atenção nível 160, chama controle Léo, tem 1201, muito boa noite. Apremo, livre táxi, Oscar Fox Fox está a par. Força. 5972, só poderia chamar na frequência 123 decimal 45? Dois, filho. Salvador, uma boa noite, o Chané 6313 vai passar meu pé, estabilizado em meta 10. Boa noite, Chané 6313, vento 160 graus, 8 nós, por autorizado, pista na zero. Autorizado, pouso, pista 10, Chané 6313. Espera pronta, tá? 3305. Joga contra a final, conta final, 3305. Afirmativo. Não, é 2 da Avianca, após a passagem do mesmo, autorizado a linha manter. Após a Avianca, anima atenta, 3305. Autorizado ingresso, é Pote Nelly, pronto, pista na 7, Fox Fox. Bono 888, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LS Extreme, reporte estabilizado no localizador. Sim, reporte estabilizado, pode voar Duna? Obrigado, Duna, no 888. Duna, obrigado. Via 3 no 3, seu solo foi o 5-5, siga via Alfa Juliette, portão 7, a minha escuta. Esquiante uniforme, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. Posição de 11 horas, 18 minutos. Está autorizado a separar 2.000 pés, já pode estabilizar no localizador. Ok, seguindo o traço para frente, autorizado 2.000 pés, reportarei localizador, 5972. Oscar Fox Fox, autorizado a decolar, pista 17. Vento 150 graus, 612 nós. Autorizado a decolar, irmão. 3305, decolou 56, chame 1935 no voo. 1935, boa noite. De voo 350, sai da PUCA. Só autorizado 330, tá 3605. Afirmativo, tá 3605, submanter nível de voo 330. 330. Papatango, Oscar, Fox, Fox, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 210, sai da PUCA. 210, PUCA. Jama. Frod Jama, tá 3305. Muito boa noite, avistado, vento 140 graus, 5 nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso. Copy to clearance? Yeah, ready to copy, Europa 084. Europa 084 is approved to Madrid, flight level 350, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then according to flight plan route, take off runway 10, after take off left turn, the departure will be PUCA, Papa Uniforme Charlie Alpha, and the transition is Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo. Salvador Control, frequency 119.35, squawk code 5107. Okay, clear to Madrid, Barajas, departure on Monday after departure, left turn, that you PUCA, and transition Zipa. Frequency 119.35, Okay, via Upper Zulu 10, then according to flight plan route. Okay, via Upper Zulu 10, Okay, it's correct, come back to pushback and start up, Europa 04. Start up. Yeah, 5972 no localizador. Rio 5972, chame a torre 118 decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Triple 8, solo 03, siga via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9. Um 3305, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, ao término 25, decimal 45. Recife 285, 2545. Obrigado. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. 5972. Passou externo, baixado trabalho. Johnny Hill. Vento 150 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, pista no zero, 5972. Salvador, Alfianque Lima, boa noite. Boa noite, Alfianque Lima, prossiga. Alfianque Lima solicita autorização de reboque da nave do Finger 3 ou Finger 4 para o pátio 3. Pushback, Alfianque Lima, chame pronto para reboque. Comandante, boa noite. É o Gol 1970. Uno 70, acione identificação. Autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 050, que é negar 90 no switch. Mare. E quanto? Ajuste padrão no 70. Obrigado. Siga Oeste Porto Forte. Seria a possibilidade de voar Recife direto? Projamo, Oeste Porto Forte, você gosta de coordenação com o centro Recife? Projamo, aguardando, Oeste Porto Forte direto. Salvador, boa noite, é o Azul 5001 para autorização Guarulhos, nível 32072, fora. Menos, chame na frequência 1895, por favor. Vai chamar. Pronto, corta 5001. Pronto. 360 autorizado, via uniforme, Zulu 10. Decola da pista 10, saída da EL, lei da transição Motiva. Intercepta aerovia e segue conforme a rota. Controle 199.35. Transponder 5123. Primativa 13 para Guarulhos, 360 amigo autorizado. Via Upper Zulu 10. A pegada da EOL e da Morte vai decolar para 10. Nosso transponder é 5123 e o controle de saída de 935. É o Azul 5001. Correto 5001, não. Chame nesta para pushback somente. Vai chamar 5001. Patango, Oscar Fox Fox, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, até no 25, decimal 45. Estimativo 26, 85, 1, 2, 5, 4, 5, Oscar Fox Fox. Frenk Lima, tá na escuta da torre? Qual Frenk Lima, tá na escuta? Alfa Yankee Lima, boa noite. Boa noite novamente, Alfa Yankee Lima. Já havia autorizado o senhor a efetuar o deslocamento até o Pate 3. Não sei se o senhor havia copiado. Chame ao término. Ciente, obrigado. Foi Salvador. O assinante é 313, pode confirmar. Cópia, sua assistência. Sim, tá pronto, cópia? Pronto, Guarulhos. Autorizado o sinal 63 no 3360 para Guarulhos. Decola da pista 10, saída da EL, lê da transição Mótima. Intercepta uniformes Luna 0 e segue conforme rota. Controle Salvador 199.35. Transponder 5106. 5106? Sim, 5106. Cadê a 63? Autorizado Guarulhos, 3360. Pela Upper Zulu 10. Decola da pista 10 da EL, lê da Mótima, intercepta o que vai até a Tomate. O transponder 5106, controle 1199. Correto, 6313, chame neste para pushback somente. 6313. Luno 70, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Salvador, Porto Grosso, good evening, go 246 passing, level 240, descending to flight level 160, and I have all information. Go 246, Cocker Dance, clear the bunk, arrival, descending to 4,000 feet. Lima 70, chame a torre 118, decimal 95. 118? Alagoa, boa noite, gol 1170. Gol 1170. Avistado, vento 150 graus com 5 nós pós autorizado, pista no zero. Alpha 084, pushback startup approved. Come back here, ID2 taxi. Yeah, please drive Lado Bride Localizer, voo 1177. Gente, tem livre pouso, pistão zero. Obrigado. Alfim Yankee Lima, informando o término do reboque no pátio 3, na posição 3 Lima, muito obrigado e uma boa noite. Gente, Alfim Yankee Lima, boa noite. Azul 5001, pushback acionamento. Autorizado, time táxi 5001. Vai chamar, iniciando 01. Zero, Solon 24, libera a direita, chega via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, vou 1177. Bom 246, question go 1246, descend to 2000 feet, QNH 1013, cleared ILS final approach, report establishment of life. Clear descent to 2000, altimeter is 1013, and we will find establish on ILS, runway 10, go 1246. Azul 5001 para o táxi, está com 115 a bordo, alterna em Ribeirão Preto, na linha 4 horas e meia. Na 3178, acende a identificação via mar e desce para nível 050. 050, solicita a ILS WIST 10 e a proa do 3665. Na chegada, aguarde para o ILS WIST, que está 3178. Ativo, está pego na chegada, aguarda no WIST 10, tá? 3178. Autorizado para o Sierra Vita 366, tá 3178. Sierra Vita 366, tá 3178. Ah, chega, linda cola. O 5 Okay, we have 273 people on board, they're about to use one. Okay, we have 273, privilege tax via A from then India to holding point 1810, when there tower 118.95, current 1013. 46, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, go 1246, good night. Good night. 435, obrigado. Salvador Tower, good evening, go 1246, establish on ILS, runway 10. Okay, I have in sight 1246, clear to land on runway 10, winds 140 degrees, 5 knots. Clear to land runway 10, go 1246, thank you. Azul 5001, no contato radar, passando 1110, autorizado nível 360, perfil da El. Afirmativa, 360 no Dael. 5001. 5001, quando possível, pode voar da Elda presente? A presente autorizado da Elda. Afirmativo, vou da Elda. Gol 970, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH na 013. 050 no 0 no 3, 3178, desça para 2500 pés. Autorizado a final de procedimento. Autorizado o LS WISC, é possibilizado. Afirmativo, S2513, autorizado LS WISC, 10 reportado estabilizado, 3178. Dos 3, reduzindo velocidade para 190 nós, é o número 2 na aproximação. Ascensão para o 360, azul 5001. Autorizado subida ao 360, sem restrições, 5001. Afirmativo, salve agora 360. E pronto, Chief. Alfa Kilo, e pronto, 3, go, 1, 2, 4, 5.